E essa é nossa, que sucesso é esse, Caio Diniz? Alô, meu parceiro Railton, tamo junto, meu irmão, vambora. É assim, ó. Me diz aí quem é que nunca sofreu por amor. Porque eu estou aqui largado nessa mesa, sofrendo por ela. Me diz aí quem é que nunca chamou o garçom. Traga mais uma e aumente o som, que hoje eu não volto de carro pra casa. Diz que tá arrependida, até chora quando liga. Me acorda na madrugada pra falar de sua vida. Isso é a bebida, é culpa da bebida. Me fala tanta coisa, confunde a minha mente. É o morde e a sopra, isso me deixa doente. Isso é a bebida, é culpa da bebida. Pra cima, vá! Me diz aí quem é que nunca sofreu por amor. Porque eu estou aqui largado nessa mesa, sofrendo por ela. Diz aí quem é que nunca chamou o garçom. Traga mais uma e aumente o som, que hoje eu não volto de carro pra casa. Até chora quando liga, me acorda na madrugada pra falar de sua vida. Isso é a bebida, é culpa da maldita. Me diz aí quem é que nunca sofreu por amor. Porque eu estou aqui largado nessa mesa, sofrendo por ela.